nação cujo Deus é o Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, meu coração. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, esta nação. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, meu coração. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, esta nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Profetize, igreja do Brasil. Cristo é o Senhor desta nação. Ele virá e nos sarará. Ele virá e aqui reinará. Ele chegou, Cristo chegou. Ele chegou e aqui já reina. Sai do chão, aviva, Senhor, a tua igreja.